Valentim! Valentim! Ô, Valentim! Shhh! Silêncio! Minha avó não pode me ouvir. Ela não me entende. Sou um excelente mergulhador, pianista, cientista, futuro astronauta e um charme com as mulheres. Mas ainda me trata como se eu fosse só uma criancinha. Valentim, eu já disse pra você não falar com estranhos. Preciso ir, mas posso contar com vocês, né? Vem conhecer a história desse menino que é um amor de pessoa na próxima sessão do Cinecom. No domingo, 22 de maio, às 7 da noite, no Gramado das Quatro Pilastras. Se chover, a gente espera no auditório da Engenharia Florestal. E lembre-se da pipoca por nossa conta. Cinecom, cinema e cultura para todos. Realização, Universidade Federal de Viçosa, Cinecom e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Apoio, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Museu da Comunicação.